Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhas da Hora da Misericórdia, povo amado de Deus, hora bendita, hora abençoada, hora santificada. Você percebeu como começa esse programa antes do terço? Aos pés da Santa Cruz, aos pés de Jesus, a Hora da Misericórdia. Eu acho tão forte, cada vez que eu escuto eu vibro junto, porque essa Hora da Misericórdia é isso mesmo. Povo amado de Deus, vamos juntos escutar o que foi deixado na plataforma. Padre, eu sou a Patrícia Versani, de Icaraíma, estado do Paraná. Padre, eu quero testemunhar que a minha família era desunida, que tinha muita desavença, pois era difícil conviver com o atrito de minha mãe e meu marido. Hoje não, depois que comecei a evangelizar, que eu encontrei o senhor, o Reginaldo Manzotti, tudo mudou. Agradeço muito a minha patroa, Dona Laura Duarte de Icaraíma, pois foi ela que me ensinou que ouvir o padre e dedicar as novenas, tudo você consegue, pois é evangelizando que a gente consegue as graças. Hoje a minha família é unida, minha mãe, meu marido, meus filhos, nós vivemos em paz, nas graças do senhor. Obrigado, padre. Continue sendo esse anjo que vive na vida dos outros. Eu te agradeço por ter evangelizado a minha vida e ter mudado ela para melhor. Amém. Que Deus abençoe a você, filha. Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Um abraço a Icaraíma. Eu estou vendo aqui a Hora da Misericórdia. Venho pedir oração que o Senhor abençoe e tire essas dores do meu corpo que me atormentam. Livrai as dores do meu corpo. Rosi, de Sorocaba, São Paulo, ali na Hora da Misericórdia. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de... Também o pedido de saúde por Nelson e Romilda, de Ariane, de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Está no site... Bem-vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu. Vem João 15:18-21. Bem-vindo a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que também odiou a mim antes de vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo os seus. Como, porém, não sois do mundo,